tem alguém que pode mudar sua vida. Tem alguém que pode te fazer feliz. Você chora e reclama e diz que ninguém te ama e você vive só por aí. Mas Jesus é alguém que te chama e você não vê que ele é paz, é amor. Você sai andando a procurar de amigo e se perde nos bailes da noite tentando alegrar. Você entra e sai nos botecos e vai caminhando para a perdição, mas não entra na igreja pra ouvir seu perdão. Tem alguém que pode fazer você feliz. Tem alguém que pode acabar essa tristeza em ti. Tem alguém que pode fazer você feliz. Alguém é Jesus.